5 decolado aos 40, controle 1, 9, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Gestão 3895, saída da EO. Gestão 95, suba ao 380, saída da EO, vigilância. 380 da EO, vigilância, 3895. Poderia pro ar da Diner? Exato. É, obrigado. Prisão 91, eu tenho 360 autorizado para o Galeão, só um minuto para a cópia. Bono 777, pronto para a cópia? Afirmativo. Bono 777, Salvador Porto Seguro, nível 340, uniforme WISC 50, saída da EL, transição de INER, curva direita após decolagem, controle 119-35, código 5041. Autorizado então, nível 340, pela Upper Whisk 50, saída da EL, Diné, transição, fazer colagem de curva direita, 19935 é o controle, 5041 é o transponder, gol no 777. Correto, chama quando pronto. Chama quando pronto, 777. 3191, cópia. Segue. Galeão, nível 3620, uniforme Zulu no 4, Toquinha após Upper Alpha 317. Pista no zero, direita, saída da EL, transição Bless. Acione 5045-1935 ao controle. Copiado, Galeão 360, Upper Zulu no 4, Toquinha, Upper Alpha 317, decola da 10, curva direita, da EL, Bless 5045, transponde 1935, controle, portanto 3195. Chame quando pronto, 3191. Para verificar o nosso equipamento, poderia nos informar a qual pro que o senhor está recebendo nossa pelo seu hotel aí? Recebendo a 210. Obrigado, senhor. Passa 1110, chame Recife em 13325, alterno 288. Ok, 13325 no 288, tá 3895, obrigado. Confirme, chama no solo. Desculpa se der esse ouvido, desculpa. Papa Golf, bom dia, prossiga. Mantendo o nível 075, passou através do coral na região 242 Salvador, ele fica protegido 070, seguindo condições meteorológicas. Que desse mantém o 070, acione o código 0122, acho que é Papa Golf. Qual tipo de equipamento, Papa Golf? 3402, está com 3 horas de autonomia, alternando Aracaju com 3 abortos. acionou 0154. Subiu mantém a centena, chame no ponto ideal do lançamento. Salvador, R7740. 740, desse mantém ao 090, chegada a Mari. 090 na Mari, 740. Apagou, fechou a identificação. Golf Kilo desça para 2000. 2000, Golf Kilo. Me conte o carro. Passado, apressado. Tira o contato radar 52 milhas de Salvador, vigilância. Chame para descida, mantenha o 070, chegada Mário. Golf Kilo para o localizador, curva à esquerda, na proa 130, informe estabilizado. 130, reportarei estabilizado, Golf Kilo. Autorizado para 050. 050-6740. Brasília 2304. 2304, have a 1500. Are you ready to copy? Ready to copy, Brasília 2304. Okay, we are clear to Brasília from level 100 via Whiskey 42 until Lapa, then a Whiskey 10. Runway 10, left turn. Perform Momo departure and VAP transition. So squawk 5044 and departure control 119 and small 35. Okay, Brasília, flight level 100 via Whiskey 42 to Lapa. Then Whiskey 10. Departure runway 10, left turn. Momo departure, VAP intersection. Attack transition, squawk 5044, departure frequency 19235, Brazil Air Force 3304. Call me ready to set up. Ready, Brazil Air Force 3304. Are you ready now? Now. Okay, call me for taxi. You call Brazil Air Force 3304. Chame do taxi 3191. Chamará. Mantém flat level 080 via Mario Arrival. Negativo, Mario Arrival, descendo do 050. 080, ok? Sorry, 080, and request GPS approach. Ok, Roger. Azul 4060. Mantém Mario. radio arrival until we tap position. After heading to Sierra Vito 366. Para final, contra infixo, Oscar, Golf Kilo. Livre pouso no 70 graus, 109, Golf Kilo. Kilo. Salvador, muito bom dia, Azul 4107, com a informação Lima para o Rio de Janeiro. 4107, 360, pronto cópia? Pronto cópia, 4107. Ok, para o Rio de Janeiro, nível 3620, aerovia para o ISC 50, decola pista 10, curva direita, subida Bael, transição Giné. Aciona 5047, controle 0935. Autorizada Rio de Janeiro 360, via Peru 50, decola no 0, curva direita, saída da Eldiner, 5047, transponder 1935, controle azul 4107. Desça para 2.000 pés, ajuste 1015, informe localizador. 2.015, reporta localizador, 6740. Forte 204, ready for taxi. Save people on board, all endurance and alternative. P05, Honduras, 5 hours, and alternative, Annapolis. Two 304, Jackson 2 Hotel, intersection, approaching the call tower 118.6, altimeter 1015, 2304. Jackson 2 Hotel Taxway, and call tower 118.6. Brasília Forte, 2304. Good day. Good day. Salvador, 3191 acionado, som fantástico, fio ambiente 73, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. O 3191, taxa direita, Alfa e Juliette até a Delta, no ponto de espera da Delta, chame a torre, 118, decimal 6, 1015, ajuste, bom dia, bom voo. Gente da Lima, direita, Alfa Juliette, Delta 460 descend to 2500 feet, QNH 1015, report passing Sierra Vito 366. Roger, 2500, 1015, and report Sierra Vito 366, Azul 4060. Atalho, Quebec, Kilo, poderá regressar a vertical de Veracruz? Afirmativo. Kilo. Localizador 6740. 6740, passadora, complete final ILS, sem glide, torre 1-186. Gente, completa sem glide, 286, boa tarde. Do M76740. 6740, reporte Simbra, o vento 160 graus, 10 mais, ajuste 1015, cabeceira deslocada no 1200 metros, o Webjet 6740. Gente, a porta Simbra já está baixada, checado 6740. Salvador, boa tarde, Utan, 3191, pensando na Delta, na vossa escuta. 3191, livre, ingresso e decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus, 109. Copiado, nem decola, dá 10, 3191. Rota Washington para Golf, informa o tráfego na posição de 1 hora, 6.1 milhas, são Eco 190 da Azul, passa nível 070 para 2.500 pés. E informo que está com grau de speed 2209. Positivo, tenho ele aqui no sistema. Salvador, contigo o tanque 001 vai cruzar 1-8-0 para 1-5-0-20 da Lima. 8-0-0-1, nessa identificação, chegada a Mari, desce e mantém o nível 050. 050 na Mari, 8-0-0-1. After the traffic and final, could to line up and maintain. Cruiser Air Force 2304. After crest on final, clear line up. Brazilian Air Force 2304, line up and wait. Line up and maintain. Line up and maintain, 2304. 6740 livre pouso, 1-60 graus, 109. Gente, livre pouso, 6740. 3191 decolou ao 57, controle 119, décimo 35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Tá bem, on GPS approach. Zufan 060, report one way inside. Right. Controle TAN 3191, passou 030. TAN 3191, no contato radar da colagem, subou nível 360, saída da EL. Da EL 3191 para 360, pode voar da EL? Afirmativo. Obrigado. Após parar o encarnamento, Juliette Quebec Hill. Juliette Quebec Hill, reporte homens fora. Mulheres fora, Quebec Hill. Acho que o Papa Golf está autorizado a final, reporte estabilizado. Golf vai descer para 2000. Afirmativo, está autorizado 2000 pés. Ajuste no 095. Boa tarde. Pro 220 está a formação. Direita 220 por quantas milhas? 5. Ciente. Foundation Azul 4060. 160 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, Brazilian Force 2304. Follow Golo 777, posição 4, autorização puxa acionamento. Establishing the GPS, visual approach, gear down and lock it. Azul 4060, continue approach, standby runway vacated, wind 160 degrees at 10 knots, QNH 1015. Threshold 10 displaced at 1200 meters. That's correct, Azul 4060. Now runway is vacated, clear to land, Azul 4060. Clear to land, Azul 4060. Tá, 91 na proa de Israel. Net 01, contact 119.35 zone. 119.35, Brazilian Force 2304, good day. Yeah. Salvador, the Patrick, good afternoon, Brazilian Force 2304, airborne, passing now 1,000 feet, Momo, departure. Brazilian Force 2304, radar contact, cloud flight level 100, Momo, departure. Clear climb 100, Momo, departure, Brazilian Force 2304. Papa Golf, interceptou o localizador. Oscar Papa Golf, complete a final ILS Sunglass, chame torre 18 decimal meia. Sala de Salvador, boa tarde, OTAN 3604, informação Lima. OTAN 3604, aciona identificação. Chegada a mar e desça e mantém o nível 060. Chegada a mar e 060, descida OTAN 3604. O centro Recife pediu que interceptasse a radial 210 por 120 milhas e após proa de crack. Radial 210, Salvador, 120 milhas após crash, tá, 3191. Chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterna 133.25. 883325, tchau. Subia 740, ingresso à esquerda. Ingresso à esquerda, taxi quilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio 1. Quilo, pátio 3, chama para ingresso na pátio 1, 6740. O Golo 777 está livre, o táxi à direita, Índia Alfa, ponto esquerda da Delta, lá, torre 1186, altímetro 1015. Com 1015, está autorizado a enviar Índia Alfa, Delta, quanto espera? O Golo 777 com 1015. Salvador, Ground Azul, 4060, has clear and golf. Azul 4060, call me before taxiway Kilo. We'll call for Kilo Azul 4060. Chame torre 18 decimal meia. Golf, obrigado. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, vento 180 graus, 10 nós, 1015, o ajuste, intenções. Intenções 17, pela direita, se autorizar. Chame final, Oscar Papa Golf, final da 17. Obrigado. 3 horas e 30, alterna Campinas. 4107, táxi via Juliette Alfa, ponto esquerda da Delta, chame torre 1186, altímetro 1015. 05 via Juliette Alfa, 1186, azul 4107. Web 6740 vai dar passagem a uma Embraer 190 da Azul, vai passar à sua frente, após ingresso, portão 04, Web 6740. Após o Azul, portão 04, 6740. O Azul 40, 60, text to the left, text to the left, text way kill. Apron number 3, coming to enter apron number 1. Roger, left on Kilo and apron 3, we'll call you for apron 1, Azul 4060. 7 livre, alinhado e decolar, pistão no 0, veio turno 70 graus, 089. Cruzando alinhado e decolar, pistão no 0, voo no 777. Inversão 8001. 8001, prossiga descida para 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado na final. Está autorizado o procedimento e LS sem guide. Se possível, coordena o RNAV da 1008001. Gente, está autorizado a RNAV para o Serra Vitor 366. Ok, direto para o Serra Vitor 366-8001, obrigado, descendo 2000 pés. Está para 2500, ajustado no 0,05, então 8001. 2500, então 8001, obrigado. Iniciando agora no 777. Salvador, bom, boa tarde. Tem 4 informação Lima, passa 220 para 160. Regino, táxi líder até o Pat 5, Papa Golf. 174. Brasília Fox 2304, clear to flat level 120. Clear 120, Brasília Fox 2304. Salvador, bom, 754. Prossiga no 754. Osmário solicita procedimento RNAV para 10. Gente, aguarde autorização. Então 3604, desça para nível 050. 050, 3604. Torre Azul 4107. 4107, livre, alinhar e manter o no 0. Alinhe e manter no 0, 4107. Salvador. Boa tarde, Bono 777, saída da AEL, cruza agora 2000 pés. Bono 777, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída da AEL. 340 na AEL, Bono 777. ...754 está autorizado descer e manter o 060. 060-74. Bom, 2 Salvador, boa tarde, tá? 3206, passando o 5220, 250,